não vai ter fim. Poucos podem entender um caminho pra seguir, pra fazer o céu mover. Levanta do trono, Deus, vem agitar as águas dos milagres. Provocar o seu poder, descobrir o seu querer. Ler seu livro de unção, mergulhar seu coração. Ir no mais profundo do oceano do seu espírito. Se você passando está por uma prova que parece não ter fim, se no natural de ver não existe outro romper, não dá pra sair. Adore, que todo o céu vai se mover. Adore, que ninguém vai te deter. Adore, que ele vai se levantar. Adore até a luta. Agite as águas para o anjo descer. Adore, antecipe a bênção. O tanque de Bethesda vai ter poder. Adore, Deus vai para tudo mover o seu trono com sua excelência. O crente que adora entra na sala do trono. Adore, provoque o milagre. Agite as águas para o anjo descer. Adore, antecipe a bênção, o tanque de Bethesda vai ter poder. Adore, Deus vai para tudo mover o seu trono com sua excelência. O crente que adora entra na sala do trono sem pedir licença. As águas para o anjo descer. Adore, antecipe a bênção. O tanque de Bethesda vai ter poder. Adore, Deus vai para tudo mover o seu trono com sua excelência. O crente que adora entra na sala do trono. Adore, provoque o milagre. Agite as águas para o anjo descer. Adore, antecipe a bênção. O tanque de Bethesda vai ter poder. Adore, Deus vai para tudo mover o seu trono com sua excelência. O crente que adora entra na sala do trono sem pedir licença.